sempre, de pé no chão, de rédea na mão, ligeiro na cena, parceiro. É um dia por vez, um passo por passo, mundão é traiçoeiro. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. Puta. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. A mente é de treta com coração, coração é de treta café. Mas tô de pé, tô na fé, tô no corre, oração pelos loucos que morre. Na noite no fim de balada, na guerra campana quebrada, na loja vendendo o que mata, na função na fumaça no rato atrás. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. Truta. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. Pense bem, João, malandrão, não pega a cabeça, eu troco de cifrão. Se ficar na roda, firmão, na cama, mãe da tensão. O diabo te bate palma, os demônios te atiçam com calma. Os crentes te falam de Cristo, mas pelo que é visto despreza sua alma. Enfim, o fim da função, outra vez morre o irmão. Silencia mais uma história, mais um luto, irmão, em memória traz. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. Tá. Traiçoeiro, mundão é traiçoeiro. Tá.